Approach de Duna vai atingir 3.000 até 352. Pois é, 3.020 o ajuste, é ponto localizador estabilizado. 3.020 abordará. Identificação, chegada a Mari, vê se manter o 060. O azul 2713, a pista no 0. Azul 2774, vai falar do 07, controle do 0.8. Controle 1208, azul 2774, obrigado, irmão, trabalho. Salvador, boa noite. Azul 2774, saída da Coral. Contato radar, firma teu nível 180, saída Coral. Sobe direto, 180, azul 2774. Direita, som 2.1. 2.1, direito, azul, 2.7.3. Boa noite, boa noite. Está 3.1.5.2 na final da 1.0. 2.7.3, ficou. Parte 3, posição 1 no Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, 1 no Romeu, azul 2743. Localizador azul 2713. Não tem ninguém chamando em nenhuma outra posição, não? Não. Ok, vai entrar em contato com o Trevor. Obrigado. Boa noite. Chame o centro Recife. Frequência 12685, alterna 2545, boa noite. 2685, agora? 125, decimal 45. 2185, 2545, voo 9 para a escola. Azul 4107, desça para 2000 pés, está autorizado o CLS, reporte no localizador estabilizado. 2.100, voo 098, autorizado até 3.000 pés, número 2 na aproximação, reporte localizador estabilizado. Ok, 3.000 e 20, 1.020, afirma, 1.020, o ajuste é ótimo. Azul 4107, autorizado final LS, torre 1905. Noite, esse 4107. Azul 4107, autorizado pouso, pistão 0, reto 150 graus, 1 no norte. Pousa no 0, azul 4107. Para 2.000 pés, autorizado o final LS, reporte localizador estabilizado. Em 2020, reporte estabilizado LS, voo 109. Azul 4959, Salvador. 80. Decolagem cabeceiro na 0 curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, corrija, Arbor, após LS, DCT Otuloa, DCT Vitória da Conquista. DCT, Achana 5067, 120.8. 120, Vitória da Conquista, decolando no 0, direita, Árvore Elétrica, Flora, Vitória da Conquista, 5067, 208. Ótimo, pronto. Autorizado LS, com 09. 1098, autorizado sinal LS, torre 1098. 29, 09. 1098, autorizado sinal LS, torre 1098, passando externo. 1098, formarei pistaleiro. Agora. Azul 4107, são os 22, direita, solo 201. Alfa Juliette, portão 1, azul 4107. 098, solo 25, direita, solo 201. 211, voo 09. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, voo 09. 80, chame Ilhéus na sequência 120, décimo 1. Confere, chama Ilhéus 120, 120, 0, 0. Só confirmar, tá mantendo o nível 160? Salvador, boa noite, voo no 868. Eu cheguei no 868. Autorização Aracaju, ciência da Bravo, posição 19. Ciência, voo no 868, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 6, corrija, da Coladona 0. Curva esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, após Jamo, DCT Aracaju. Achando o transponder 5072, controle 120, décima 8. Número 1868 Aracaju 230, decola da 90, esquerda Puca, Jamo, direto. 5072 e 1208, voo 1868. Correto, chama pronto, portão 11. Obrigado, Jamo. Número 08, acione identificação, chegada à área autorizada. descida para o nível de voo 050, altímetro 2020. Sereno 2228. Autorizado, professor, ele toma o TAC. Suportará ataque no 868. Azul 9908, desse via chegada para 2000 pés, altímetro no 09, autorizado ao final do procedimento CLS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. 2019, é uma peça atividade HT3, 0-09. Coronavírus 72, SN, identificação, chegada na área autorizada, desce para o nível de voo 050 e QNH 109. Aqui, 5039, 4, pro abordo, 2 horas e 38, alterna São Gonçalo da Maré. Autoridade. Zero 062, aciona identificação, chegada na área autorizada, desça via chegada para o nível de voo 060, altímetro 1099. para o táxi 5-4, 5 horas, Salvador. Gente, passarei do 222, táxi autorizado até o ponto de espera, via parte Índia, quando lancha 1895, a torre, o ajuste no 020, bom voo. No 020, posso esperar no 0-1895, 2222, bom trabalho. Goma 868, segue a TR da Passaredo, no ponto de espera, chame a torre. Goma 895, 1020, no ajuste, bom voo. Eu passarei do 295, boa noite, meu. Boa noite, até a próxima. Cidadão no zero, pronto, passaria do 2228. Cidadão 228, autorizado a linha de colapso 10, vetor 140 graus, 139. Linha de cola 2228. Ao no zero, visual, aguarda a transferência azul, minha nota verde. É 908, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, boa. Salvador, boa noite, azul 6908, aproximação final visual no zero. Azul 6908, continua a aproximação com a área exterior. Seredo 1208, decote 408, bom trabalho. Azul 6908, autorizado pouso pista no 0, retorno 150 graus 109. Livre pouso no 0, azul 6908. 1868 após aeronave, na final 10, autorizado Lema, T pista no 0. Após aeronave, estão autorizado Lema, chegou no 868. Desabsorção 802228. 972, após a posição ITAP, desça para 2.000 pés. Correção, sem restrições, desça para 2.000 pés. QNH-1099, autorizado a final do procedimento de aliança XP, pista na 0, chame estabilizado, voo no 972. Ok, direto a 2.000 descendo, chama estabilizado no procedimento para captura ILS da BR. Ok, voo no 972. Atalha 2228, confirme sua razão de subida. 1.500 pés por minuto, senhores. Certo. Gol no 972, confirme a razão de descida. Mantendo 1.500. Gente, tem condições de incrementar o 972? Viu, não? Gente, grato. Azul 4062, dessa via chegada para 3.000 pés, QNH-1018. Bora. 68, autorizado a decolar, pistão 0, retorno 50 graus, 119. Autorizado a decolar, pistão 0, 1868. Azul 908, não escuta? 098. Ok, vem aquilo, até a parte 3, posição 4, Romero. 1868, decolado 50, controle 1209. Controle 1208, ou 1868. Azul 908. Para o nível de voo 230, via saída PUCA. Via saída PUCA 230, voo 989. Tendo identificação, chegada na área autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 050, QNH-1019. Obrigado, Agora, quando possível coordenar a proa direta de Vitória da Conquista para o 2228? Aguarde. Muito obrigado. Alex. Bom, 1972. 1972, completa sinal do procedimento. Chame torre, frequência 1895. 1895, muito obrigado, boa tarde. Boa noite. Obrigado. Azul 4062, desça para 2010, CNH1099, autorizado a sinal do procedimento IRS Rei, pistona 0, chame estabilizado. E repouso na 10972. Zero meia dois, eu vou para o 809, me segue traça em um banco 738 na aproximação com 1609, nós, ainda antes do marcador externo em redução. Agora 891, a senhora identificação chegada bom foi autorizada, busca para 4000 pés, CNH 1099. No 868, chame Recife, frequência no 2685, alterna no 2545. Recife no 2685, no 2545, ou no 868. Para 062, completa o final do procedimento, chame torre, frequência no 1895. Vou no 098. Pronto, quase. Ok, teve o pushback, acionamento, chama na cidade de Lisboa, 098. Ok, você tá pronto, foi quase? Oh, puxa. Solidade, sou Mutual Zabarantes, nível 370. Via peso Luma 0, decolagem cabeceiro Luma 0, pista à esquerda, perfil de saída Puca, transição de pá, aciona 50. 76, controle 120-208. Passo 062, passando externo, quente. Resposta 062, chamada pista livre, posto de aproximação. Limpa, o transponder 507-6, controle 108, voo 109. Correto, chama pista. Solo 57, direita solo 219. Direita solo 21, nós ligou 1973. 219. 219. ordem e instruções para 2000 pés, que é na 019, autorizada final do procedimento IHL Tex Rei, pistola 0, semi estabilizado. Juliette, portão 9, agora 973. Cortaram 62, solo 59, direita solo 201. Direita solo 201, azul, passo 0. Solo. Salvador, uma boa noite, azul, passo 062. Azul 4062, táxi Alfa Kilo 43, 4 Lima em posição. Alfa Kilo 43, confirma a posição? 4 Lima. 4 Lima, Azul 4062. Tomadora, possibilidade de voar com pista, 2228. 2228, ainda não conseguimos contato com o centro Recife, mantém a saída. Sim. Sim, táxi à direita, vem ainda no ponto de espera 192.195, ajuste no 099. 2019, de táxi à Índia, ponto de espera 2285, o gol 19109. 098, ponte espera 1-0. 098, autorizado também a decolar pista no 0, vento 1, 50 graus, 1-0-9. Em posição de decolagem, pista 1-0, 1-0-9. 972, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1-0, 1-9. Oi, TAP, 1972. 2, informação Bravo. Bruno 228, aciona identificação, chegada na área autorizada, reduza para 2509, desça até o nível de voo 060, altímetro no 099. 258 completa final de chame torre, frequência 98.95. Boa. 3891, desça a via para 2000 pés, altímetro no 099, autorizado a final do procedimento de ERS que se repita no 0, chame estabilizado. Via 2000 pés, chame estabilizado na 3891. Bruno 098, da Cláudia 04, controle 120, décima 8. 098, 1208, bom, 1098, boa noite. Bruno 098, contato radar, suba para o nível de voo 370 e o céu da PUC. Saída PUC, até o 370, voo 098.